O Galo, de Contos de Arthur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Galo, de Arthur Azevedo. A cena passa-se na roça, a uma légua da estação menos importante da Estrada de Ferro Leopoldina, lugarejo sem denominação geográfica, mas que pertence ao município do Rio Bonito. E aqui eu digo, para que os leitores não suponham que estou inventando uma historieta. Havia no lugarejo em questão uma palhoça habitada por dois roceiros, marido e mulher, que todos os domingos iam à povoação mais próxima vender os produtos da sua pequena roça e ouvir missa. Assim atamancavam eles a vida, pedindo a Deus que não lhes desse muita fazenda, mas lhes conservasse a saúde. Ora, um belo dia, a saúde desapareceu. O marido, apesar de ter a resistência de um touro, foi para a cama atacado por umas cólicas terríveis que o faziam ver estrelas. A mulher, coitada, estava sem saber o que fizesse, pois que já havia em vão experimentado todas as mesinhas caseiras, quando ali passou, por acaso, ao trote do seu jumento, o doutor Marcolino, que exercia a medicina ambulante numa zona de muitas léguas. A roceira agradeceu a providência que lhe enviava o doutor e pediu a este que examinasse o doente e o pusesse bom ou mais baratinho que lhe fosse possível. O doutor Marcolino apeou-se, entrou na palhoça, examinou o enfermo, auscultou-o, martelou-lhe o corpo inteiro com o nó do dedo grande e explicou a moléstia com palavras difíceis que aquela pobre gente não entendeu. Depois, abriu o saco de viagem que levava a garupa do animal, tirou alguns vidros, de cujo conteúdo derramou algumas gotas num copo d'água, e disse doutoralmente: "Aqui fica esta poção para ser tomada de 3 em 3 horas. "Ah, seu doutor, nós aqui não podemos contar as horas porque não temos relógio." "Regulem-se pelo sol. O sol é um excelente relógio quando não chove e o tempo está seguro." "Não sei disso, seu doutor, não entendo o relógio do sol." "Nesse caso, não sei como... Ah!" Este "ah" com que o doutor interrompeu o que ia dizendo foi produzido pela presença de um galo que passava no terreiro majestosamente. "Ali está um relógio", continuou o doutor. "Aquele galo. Todas as vezes que ele cantar, dê-lhe uma colher do remédio. E adeus. Não será nada. Depois de amanhã, voltarei para ver o doente." Foi-se o médico e daí a 2 dias voltou ao trote do seu jumento. Quem o recebeu foi o marido. "Que é isto? Já de pé?" "Sim, senhor, estou completamente bom. Não tenho mais nada e não sei como agradecer." Mas a mulher interveio com ar magoado. "Sim, ele não tem mais nada, mas o pobre galo morreu." "Morreu? Por quê?" "Não sei, doutor. Ele bebeu todo o remédio." "Quem? O galo?" "Sim, senhor. Todas as vezes que ele cantava, eu, segundo a recomendação do doutor, abria-lhe o bico e derramava-lhe uma colher da droga pela goela abaixo." "Que pena! Era um galo tão bonito." Fim do conto. O Galo, de Arthur Azevedo, gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.